noite eu oro, peço para ter toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo. Então preste atenção e ouve em primeira mão. Prometo tentar ser a melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar. Farei de tudo pra ter nesse rosto um sorriso. Verás no nosso casamento o quanto vou me dedicar. Banda 007. Talvez seja cedo para eu te dizer que a noite eu oro, peço para ter toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo. Então preste atenção e ouve em primeira mão. Prometo tentar ser a melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar. De tudo pra ter nesse rosto um sorriso. Verás no nosso casamento o quanto vou me dedicar. Banda 007. É melhor parar com isso e sair da minha vida antes que isso maltrate a nós dois. Não posso ficar refém de um amor que não é meu. Se você gosta dela, quem sou eu pra pedir pra ficar comigo? Te deixo ir, mas se que só eu te dou um amor bem quente. Mas se não vai se esquecer que o seu coração é metade meu e o meu também é teu pra sempre. Banda 007. É melhor parar com isso e sair da minha vida antes que isso maltrate a nós dois. Não posso ficar refém de um amor que não é meu. Você gosta dela, quem sou eu pra pedir pra ficar comigo? Mas se não vai se esquecer que só eu te dou um amor bem quente. Mas se não vai se esquecer seu coração é metade meu e o meu também é teu pra sempre. Banda 007. Quando você me toca não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal.